voz marcante. Mais uma composição, hein? Te amo demais. Você nem ligar pra mim. Tirou minha paz. E não me faz sorrir. Duvida dos meus sentimentos. Vive zombando de mim. Mas preciso tanto de você. Se é tão difícil te esquecer. O amor da minha vida. O que é que eu faço pra te merecer? Vem sarar minha ferida. Deixa eu ser dono do seu coração. Vem cá. Vem cá, estou louco pra sentir seu corpo. Vem cá, vem fazer tudo de novo. O que mais ninguém faz, só você sabe fazer. Meu corpo estremecer, me deixa louco de prazer. Só você sabe fazer meu corpo estremecer, me deixa louco de prazer. Faz loucura na cama, então diz que me ama e vê se não me engana. Não me engana.